saio, você quer chorar. Eu chego, você quer ficar. Você tá tão gostosa, minha princesa. Eu penso um imenso calor, apago a chama da dor, me torno seu segredo, beleza. Porque o mar é filho do sol, o sol é filho do céu, e o mel é fruto da flor que a gente cheira. A beira do abismo, o cinismo caiu, o anjo do mal ruiu, e a lua tão bela se acendeu. Bacana e vem.